algum tempo no samba. Esse é o meu compromisso. Eu não me aposento nem por tempo de serviço. Não sei se sigo a demanda, mas alguns versos rabisco. O meu concreto intento é firmar um dom maciço, ou no quintal ou varanda, sem nenhum case postiço. E até fico ao relento, mas cadência não enguiço. Só não bambeio e sou bamba ao levantar me espreguiço. Pra quem está rabugento, ligue-se nesse feitiço. Samba, esse é o meu compromisso. Eu não me aposento nem por tempo de serviço. Não sei se sigo a demanda, mas alguns versos rabisco. O meu concreto intento é firmar um dom maciço, ou no quintal ou varanda, sem nenhum case postiço. E até fico ao relento, mas cadência não enguiço. Só não bambei, sou bamba ao levantar me espreguiço. E quem está rabugento vem no miudinho pra firmar. Todo mundo vai se entrosar quando começar a sincopar a vida. Yeah, yeah, yeah. Se entrosar quando começar a sincopar a vida. A vida. A vida.